Cabral, o rei da seresta. Vamos embora, produções. Fale quem quiser falar, eu não tô nem aí. A dor de cotovelo é minha, e daí? Que atravessa. Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa. Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar. As portas se fechando, o garçom me expulsando, me dizendo esquece, ela não vai voltar. Cerveja derramando, se fechando, garçom me expulsando, me dizendo esquece, ela não vai voltar. Fale quem quiser falar, eu não tô nem aí. A dor de cotovelo é minha, e daí? Ô, paixão desenganada, é como um flecha que atravessa. Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa. Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar. As portas se fechando, cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar. As portas se fechando, o garçom me expulsando, me dizendo esquece, ela não vai voltar. Eu bebo, eu choro, choro de saudade dela. Eu bebo, portas se fechando, garçom me expulsando, me dizendo esquece, ela não vai voltar. Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar. As portas se fechando.